Trivago fez um discurso, Otelo Trivago, apartamento. Otelo Trivago foi morto ao vivo. Otelo Trivago cagou na UPA. Otelo Trivago, Trivago, Otelo Trivago é a terra. Medicina formal é a lua. Otelo Trivago infartou no meio da rua. Otelo Trivago fez um poema. Otelo Trivago comprou girimum. Otelo Trivago e medicina formal na capoeira. Otelo Trivago, 1994 vezes. Otelo Trivago comprou um lanche. Otelo Trivago arriou as calças. Otelo Trivago, mala sem alça. Otelo Trivago pesquisou um crime. Otelo Trivago virou Globeleza na Telecine. Otelo Trivago desentupiu a privada do medicina. Otelo Trivago de Pedro Oli, tchau.